por volta de 10 horas e 35 minutos, aconteceu um acidente aqui em frente ao posto Julinho, na Avenida das Comunidades, aqui próximo ao cartório. Um acidente envolvendo um caminhão Mercedes-Benz baú de um supermercado e também um veículo Fiat Uno com placa de Gaspar. Nós estamos aqui com o seu Carlos, que é o condutor do veículo Uno. Seu Carlos, o que aconteceu nesse acidente? Acidente? Foi um carro que me atrapalhou na entrada, aí fui tirar fora, que eu tirei fora, o caminhão me pegou do lado. E o senhor acabou se ferindo ou o senhor está bem? Não, eu estou bem, graças a Deus. Foi um susto, seu Carlos? Foi um susto. O senhor vinha sentido do Gasparinho para entrar no posto? Não, eu vinha aqui, ele entrou no posto. O rapaz ali entrou no posto. Ah, outro veículo mecânico também. Isso, ele entrou no posto e eu, para não bater, eu defendi e caí para a pista e caí, o caminhão me pegou. E com a batida do caminhão, o senhor acabou pulando com o carro a mureta aqui? Mureta, tudo. Ficou na contramão? Fiquei contramão. Foi um susto, seu Carlos? É, foi um susto que só levei também, né? Mas bateu, o caminhão bateu, né? Aí jogou o carro pra essa pista pra cá. Tá bom, seu Carlos, vamos conversar com o motorista do Megane, que também tava passando aqui. Como é que é teu nome? Diego. Ô Diego, como é que aconteceu o acidente? Eu vim em sentido ao centro de Gaspar, na faixa da esquerda, e dei seta pra entrar pra direita. No início acho que o rapaz se assustou, tentou desviar de mim, não viu o caminhão que vinha no mesmo sentido meu e acabou batendo, colidindo com o caminhão. Você estava entrando no posto? Isso, seta para entrar no posto. Tá, você e o Fiat Uno trafegavam do lado um do outro? Não, não, eu estava na frente e ele vinha atrás. Eu entrei sentido ao posto e ele desviou de mim, só que ele não viu o caminhão no retrovisor e acabou colidindo com o caminhão. Foi um susto, Jack? Para mim não foi tanto susto que eu vi só depois da cena, né, mas o senhor ali com certeza deve ter tomado um grande susto, né, felizmente, né. Tá bom, amigo, muito obrigado. Tá aí, portanto, ouvinte, agora envolvendo mais um veículo, repetindo o acidente em frente ao posto Jolim. Nesse momento, um caminhão baú, Mercedes-Benz com placa de Brusque, está sendo retirado pela Ditran aqui para ser estacionado no estacionamento do posto Julinho, mas com a batida, o veículo Fiat Uno com placa de Gaspar, que vinha sentido bairro para o centro, acabou passando por cima do canteiro e ficando na contramão. O veículo Megane nada sofreu, está estacionado aqui. E os condutores nem foram conduzidos para o hospital porque não houve ferido. Foi um acidente aqui de pequenas proporções, mas o veículo Fiat Uno acabou tendo a lateral esquerda amassada. Gil Dias para a Rádio Sentinela.